Agora são 7:06, já estamos de volta aqui. Agora é Som da Tribo na área até as 9 da noite, via 96 FM. Vou falar o nome correto da outra emissora via internet que retransmite também o Som da Tribo, para não ter erro. www.conquistaradioweb.com.br. Então o Som da Tribo é transmitido pela 96 FM e conquistaradioweb.com.br e conquista.net e pelo próprio blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Então, três rádios na internet retransmitem o Som da Tribo aí via internet para você ficar plugado. Então é fácil, só você ligar o rádio ou então acessar a internet, aí você fica por dentro de tudo que rola aqui no Som da Tribo. Desde já, pode ir ligando 3421-1507. Gal, CCA está aqui. Gal, qual é o brinde que está valendo hoje para a galera aí? Bom, a gente trouxe aí a camiseta, né, da Tudo Simply Red, que é exclusivíssima a camiseta, né? A gente teve a oportunidade de assistir o show lá em Recife. E aí nós trouxemos para você fazer o brinde, né? O brinde aí, pra galera. Vai ligar para qual telefone? 3421-1507. Final do programa a gente faz o sorteio. Ok. 3421-1507. Vamos ouvir duas músicas daqui a pouco. Gal volta, vai falar sobre as novidades aí do CCAA. Okay. Para o segundo semestre agora, em 2010. Eu sou criança e ouço o Som da Tribo. Tá ligado? Tribo. E aí, baby, vai encarar?

Falou com Pablo que queria um parceiro e também tinha dinheiro, que queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia, o Santo Cristo revendia em Planaltina. O som da tribo. Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos do Santo Cristo e decidiu que com João ele ia acabar. Mas Pablo trouxe a Winchester 22, Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro sem vergonha, organizou a roconha, fez todo mundo dançar. Desviginava mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia rezar. Santo Cristo há muito não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia, já tá em tempo de a gente se casar. Chegando em casa então ele chorou, e pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Lúcia Jeremias se casou, e um filho nela ele fez. Ceilândia em frente, aula de 14, é pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas, que eu acabo mesmo com você, seu corpo traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra quem jurei o meu amor. E Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão, que deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora, o local e a razão. No sábado, então, às 2 horas, todo povo sem demora foi lá só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas acertou o Santo Cristo, começou a sorrir. Sentindo sangue na garganta, João olhou pras bandeirinhas e pro povo aplaudir. E olhou pro sorveteiro, pras câmeras, a gente da TV que filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali. Decidiu entrar de vez naquela dança. Se havia cruz, virou circo, estou aqui. E nisso o sol cegou seus olhos, e então Maria Lúcia ele reconheceu. Ela trazia o Winchester 22, a arma que seu primo Pablo lhe deu. O som da tribo. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é, e não atiro pelas costas não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o teu perdão. E Santo Cristo com a Winchester 22, deu 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar com o presidente pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h20. Você curtiu as duas primeiras aí do Som da Tribo. Tia Anastácia, Faroeste, Caboclo e Pit Fracasso. Vá ligando pra cá, 34211507. O que é que tá valendo aí pra galera, Gal? Tá valendo uma camisa exclusiva que a gente trouxe lá do show do Simply Red lá em Recife. E umas novidades do CCA. Manda aí pra galera aí. Né? Já pode falar. Pode falar. WhatsApp Conquista, não trouxe aquela galera toda, a gente não vai atrapalhar o seu programa, o pessoal já tá aqui esperando, não se preocupe. Mas eu não posso deixar de falar da programação do segundo semestre. Certo, né? Quais são as atividades? A gente vai ter, assim, só um recessozinho básico, porque quem fala inglês e espanhol também dança, forró, né? O forró. E aí a gente tem lá 2-3 diazinhos de recesso, mas dia 28 de junho nós estamos aí com novas matrículas, né? Tem duas turmas que também não param, né? Curso de férias também. Várias novidades pro semestre que vem, lousa eletrônica, muita coisa que a gente trouxe agora da feira de franquias, né? O Top of Mind, que nós voltamos a conquistar, tanto em Salvador como em várias outras unidades do nosso grupo lá do ABC. E as viagens que estão, assim, a todo vapor com o pessoal da Maxitour, né? As viagens serão para... Bom, a primeira vai ser no comecinho de setembro, para Buenos Aires. A Alessandra Anunciação, que está fazendo a organização. Nossa Alê, conhecidíssima. Sim. E também já está cheio, o pessoal já está procurando para treinar o espanhol lá, né? É a segunda vez que a gente vai para Buenos Aires. E na mesma época também para os Estados Unidos, para assistir um show de Ivete Sangalo no Madison Square Garden, lá em Nova York. Lógico que a gente não vai só por conta do show, né, Miguel? Essa coisa do show é um link, né? Uma oportunidade que surgiu, né? E ela vai fazer esse show lá, vai gravar um CD lá, vai ter ícones, enfim, né? Americanos lá cantando com ela. E em novembro a gente faz, tá esperando só a programação do Chevrolet Hall lá de Recife, o que é que vai rolar de rock. A gente vai levar um grupo para Recife em novembro para o visto, né? Pra gente tirar o visto. Lá em Recife. Então, já está confirmado viagem... Cranberries em outubro em Cranberry. Recife. Pois é. Em Ceará isso, também. É isso já que tá a gente confirmado. Tá, exatamente. Eu estou esperando data, a confirmação do Credit Card Hall, que a gente quer fazer uma coisa bem aliada à outra, né? A gente vai para tirar o visto, mas lógico, a gente vai dar aquele mergulho legal lá em Porto de Galinha, já assiste um Cranberry, enfim. Eu, lógico, quero estar lá também para assistir, né? Em novembro. Em janeiro, mais um grupo na Europa, né? São 15 dias, na segunda semana de janeiro. Para em 2011, em setembro, a gente levar um grupo maior para os Estados Unidos. Porque o grande problema é a questão do visto. Né? A vontade existe, mas a Europa já é mais fácil por conta disso, né? De não precisar desse visto. Então, assim, é uma coisa que tem crescido muito no CCA, as pessoas cobram. Porque é uma coisa que carimbar um passaporte é uma situação inigualável, né? Profissional, quando a gente tem condição de fazer um curso fora, ou até mesmo trabalhar, né? Fazer um intercâmbio. Isso é muito importante, a gente estava falando sobre isso até mais cedo. E os alunos cobram isso. E é legal porque não só pessoas que estudam no CCA podem ir, como coral, né? Ontem isso. O pessoal estava fazendo uma apresentação lá bonita, como que não precisa ser só aluno do CCA para fazer estudante, parte. Pode, qualquer pessoa pode ter acesso a essas viagens. Pode ter acesso a essas viagens. Liga pro 3424-7999-2101-7999, que é da Maxitour. Fala com o Mel, fala com o Ronaldo. Ou pro CCA, 3423-8700. Falar com a Lê, que é quem está organizando essas viagens também, né? Que são viagens trabalhosas, sim, mas muito, muito gratificantes, né? Para que as pessoas possam... A questão do intercâmbio também, né? Exatamente, isso é fantástico. Porque, assim, é legal você ter dinheiro, mas quando você tem contato, você chega, né? Você tem muita coisa, você tem conhecimento, você traz pessoas de fora aqui para a Vitória da Conquista, você traz também conhecimento, cursos, né? Você lapida um pouco mais o seu inglês, seu espanhol, porque falar, muita gente fala, mas um bom inglês, um bom espanhol, você sabe, você só consegue lá no CCA, né, Miguel? Não precisa dessa mesmice ficar rasgando seda aqui de tudo isso. Então a gente queria trazer essa camiseta, que foi assim um mimo, né, que o CCA está trazendo aqui pro Som da Tribo, que a gente quer sortear aqui no ar. Basta dizer qual é o mês que o CCA faz aniversário. Qual o mês que o CCA faz aniversário? Pois é, eu só lembro, né? Do festival de inverno, eu lembro do agosto mesmo festival? De rock, né? Gente, é bom demais. Eu tenho todas as camisas do agosto de rock. Um dia, quem sabe, não volta, é, né, verdade. Miguel? O que é bom acaba, mas tem que voltar também, né? E aí a gente trouxe essa camisa, basta ligar pra cá e falar isso. Qual mês que o CCA faz aniversário? Faz aniversário aqui em Conquista. E aí já tá concorrendo a camisa, que eu vou colocar também com uma mochilona bem legal para que as pessoas possam se organizar e fazer uma viagem dessa conosco. Beleza. Né? Então é isso. Lembrando que o Linkin Park vem pro Brasil, né? Você vai nem vir. Me falou, fiquei muito triste com você. É o festival Woodstock brasileiro que ia rolar, hein? Vai mudar o nome, vai ficar esse mesmo? Vai sair uma excursão aqui para esse festival que o Gilmar Dantas está organizando. Que data é, Miguel? O nome do festival é o... vai ser o SWU, Music and Arts. Vai rolar em Itu, 9, 10 e 11 de outubro, em uma fazenda no interior de São Paulo. Ah, então aí já estão porque... confirmados Dave, Meteos Band, Incubus, Link Park, Rage Against the Machine, Kings of Leon também, Pixies, já confirmou. Né? Isso aí, Pixies. Ah, eu vou. Eu vou, queria comunicar em casa que eu já vou. Não, tem que ir, né? 11 e 12 de outubro dá, né? Vai ser, deixa eu ver aqui. Porque 12 é feriado. 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. 12 é o feriado. Gilmar Dantas está organizando uma excursão. Ah, vale a pena. Vai sair aqui de Vitória da Conquista. Daqui a pouco ele vem aqui falar sobre essa excursão. Que bom. Quem sabe a gente não leva um grupo do CCA também. Muito roqueiro lá, viu? E muita gente boa também que toca e canta muito bem. É verdade. Né? Que bom. Mais alguma coisa, Gal? Não, um beijo grande, né? Bom demais estar aqui com vocês. Thank you very much, it was a pleasure. Buenas noches. Hoje eu vou mandar um beijo pra Michel, que a gente tá indo lá pra dançar um forrozinho com ele, lógico, mas vai ter um forró também em inglês, né? Pra ninguém ficar chateado, que ele fecha logo a cara aqui do meu lado. Viu? Mas é isso, eu vou deixar aqui a camiseta e aí certo. Tá sorteado o pessoal que gosta aí de Agosto do Rock, que gosta do Festival de Inverno, que gosta do CCA. Quando é que o CCA faz aniversário? Beleza. Valeu, Gal. Obrigado. Thank you. Bye. Você pode ir ligando em 3421-1507 e participe aí. Tá valendo uma camiseta do CCAA, da banda Simple Red, aqui no Som da Tribo. Você também pode mandar seu torpedo. É fácil, fácil. 8831-9050. 8831-9050. Interaja, participe aqui do Som da Tribo. Daqui a pouco tem Plácido Oliveira. Vai falar sobre o show da banda Distintivo Blue, que vai rolar dia 17? 19 de julho no Apogeu. 9 de julho, Distintivo Blue no Apogeu. Daqui a pouco, Plácido vai falar detalhes desse show que vai rolar aí dia 19. 9 de julho, tô errando toda hora a data. Dia 9 de julho, Distintivo Blue no Apogeu. Então daqui a pouquinho a gente troca mais ideias com o Plácido. O Gilmar Dantas também daqui a pouco tá por aqui, vai falar sobre essa excursão aí para o SWU, que vai rolar em outubro em São Paulo. Da tribo. E aí, baby, vai parar? Skinny little bitch. We'll be right back. Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Som da Tribo. Oh, God. Rock na veia. Rock na veia. Rock na veia. Agora são 7 horas 35 minutos. Você curtiu Green Day, Last of the American Girl. Antes, Holy Skin Little Beach aqui no Som da Tribo. Ó, o programa Som da Tribo é um programa independente. É muito importante a gente falar da galera que acredita no projeto Som da Tribo. São eles, o Espaço X, presente aqui. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, comprovadamente melhor, hein? Da quinta série ao pré-vestibular, matrículas abertas, novas turmas agora em julho. É só ligar, 3422-7000. Tem Colégio Opção no centro e Colégio Opção no Candeias. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo, Colégio... Volta. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. A coleção Outono e Inverno 2010. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, bairro Candeias. Se CAA ou você se garante, ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CAA. Você aprende e nunca mais esquece. E Metrópole Team, moda pra galera? Team, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. Há várias maneiras de você manter contato com o Som da Tribo. Som da Tribo, @hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter. twitter.com/sondatribo, tem o nosso SMS, o Torpedo, 8831-9050, 8831-9050. Para fazer as honras da casa hoje, no lugar de Jaqueline, Jack Plácido, boa noite, seja bem-vindo ao Som da Tribo. boa noite Miguel, boa noite ouvintes do Som da Tribo, prazer enorme estar aqui, tá substituindo certo. Não, né? Vamos amengando aqui. Beleza, então vamos à nossa prova de fogo. Plácido, o que que tá valendo aí pra galera que está ligada aí no Som da Tribo? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Não, só a camiseta, viu? Certo. Hoje tá valendo a camiseta Simple Red, tour de despedida, oferta do CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Beleza. Vai ligando pra cá, 3421-1507, interaja, participa aqui com o Som da Tribo, tá valendo a camiseta aí do Simple Red, oferta aí do CCAA. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouco, às 9 horas, no Viela Sebo Café, tem Joab Paiva, voz e violão, pop rock e MPB. O Viela fica na rua Siqueira Campos, 350, bairro Recreio. Dia 1º de julho, quinta-feira, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem a abertura do projeto Noites Fora do Eixo, com a banda Piringulino Babilac, e a exposição fotográfica da história do nosso rock de conquista desde o início da década, clicadas por Edna Lolasco. Ingressos no local. Dia 9 de julho, às sexta-feira, às 10 da noite, no Apogeu, tem Distintivo Blue, show novo, nova formação, ingressos e mesas no local ou em distintivoblue@hotmail.com. Dia 10 de julho, sábado, no Floresta, às 7 da noite, tributo a Jeremias Metal com 5 bandas, aguardem. Dia 17 de julho, no Apogeu, tem Kessler e Banda, não percam. Dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem Rock Tatu, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, Sea Rock, Zastrás Band, ingressos R$ 7,00, à venda na loja Zastrás, Alameda Lima Guerra Centro. E vem aí, de 20 a 22 de agosto, no Shopping Conquista Sul, a segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Já a venda CD da Ladrões de Vinil, demo, e cama de jornal Punk Rock de Conquista, compre logo o seu na Letras e Prosa. Acesse aí a nova mídia alternativa da internet, sondatribo.com, uma extensão do programa na net, com notícias, informações, sendo alternativa, dicas e um coletivo alternativo na internet. Acesse aí, sondatribo.com, e conquista.net, distintivoblue.com e rubenildometal.blogspot.com, além do blog djdavi.com e conquistaradioweb.com.br. É fácil fazer rádio, Plácido? Vamos tentando aí. Sim, o que que tá valendo aí pra galera? Reforça aí, vamos lá, tá trabalhar. Tá valendo uma camiseta do Simple Red, da tour de despedida, oferta do CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Daqui a pouco vamos falar aí sobre o show que vai rolar dia 9 de julho no Apogeu. Né? Você vai falar detalhes aí dessa nova formação da banda. Isso. Show novo. Show e novo. Tem um novo projeto aí também, né? Exatamente. Aí a gente já fala logo tudo de uma vez. Beleza. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional você vai curtir o Traje a Rigor e Lobão. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. Salaia, não foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora praia. Som da tribo. Arquivo Nacional. Se mesmo tava te dando, pra todo mundo se afogando. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Lobão Cano, Silenciosos ao Vivaço. Isso foi gravado no Hollywood Rock. Antes o Traje a Rigor, nós vamos invadir sua praia. Pode ir ligando pra cá, em 3421-1507. Tá valendo uma camiseta do Simple Red. E também, se você quiser mandar seu torpedo, 8831-9050, faça como a galera que está ouvindo aí o Som da Tribo. Kaká, Shirley e Dudu plugados aí, ouvindo o Som da Tribo. Tá mandando beijos aqui para Jack e um abraço para a corte. Só que Jack hoje não veio, está em Brumado. Foi curtir a cidade de Brumado. Manda um abraço pra alguém aí, Plácido. Manda um abraço pra Tom Beleza e Terezinha na Conquistinha, como sempre aí, de olho, de ouvido ligado aí na gente. Olha, tá rolando a liquidação da Letras e Prosa, liquidação para reforma, 30% a 70% de desconto até o dia 22 de junho, hein? Letras e Prosa, Rua Siqueira Campos, 350, ali no bairro Recreio. E a Internauta Serviços agora em novo endereço, fica ali na Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos, em frente à Pastelanche. É fácil, fácil, não tem como você errar. Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, em frente à Pastelanche. Pode ir ligando, 3421-1507, ou então mande seu torpedo, 8831-9050. Plácido, vamos falar aí do show da banda Distintivo Blue, que vai rolar aí, dia 9 de julho, no Apogeu, né? Exatamente. É, a Distintivo Blue agora tá com nova formação, metade da banda foi remanejada. E a gente tá aí com esse show marcado para dia 9 de julho. É, a partir das 11 horas vai ser a abertura de Tales Dourado, vai fazer um voz e violão lá enquanto a galera chega. E aí mais ou menos umas 11h30, meia-noite mais ou menos, a gente já começa a quebrar tudo lá com blues. Quais foram os membros que mudaram da banda? É o guitarrista e o baterista. O guitarrista novo agora é Rony Lima. Rony Lima. Isso. E o baterista é Sam. Ele no, o nome artístico dele é esse mesmo, Sam. E aí, Plácido, musicalmente a galera teve uma pegada diferente em relação aos músicos que faziam parte da banda anteriormente? É engraçado quando a gente, assim, a gente tem um trabalho, aí muda os integrantes, que a gente tem noção do quanto uma pessoa pode fazer uma diferença. Por exemplo, no próprio astral da banda, o clima fica diferente. Não posso dizer que é melhor ou pior, mas que fica diferente, fica. Porque as pessoas são muito diferentes entre si, cada uma com sua própria bagagem, com seu próprio jeito. E eu gostei, particularmente gostei, tanto eu quanto o Dieguinho, que é o baixista, também é baixista da Ladrão de Vinil, a gente tá curtindo bastante o som agora. Tá bem diferente, a gente tá procurando um tecladista agora pra poder... Pra acrescentar um tecladista. Exato. A utilidade de um teclado numa banda de blues seria preencher os vazios que os instrumentos às vezes deixam, Plácido? Também, mas por exemplo, se o tecladista já tiver uma formação mais de piano, ele vai não só fazer a parte de base, como ele também vai tá pau a pau com o guitarrista, por exemplo, na hora de um solo e tal. Acaba no ele tem uma importância igual com a dos outros integrantes. Aí vai dar uma preenchida bem legal no som da gente. Aí quem toca teclado ou piano e que curte blues, tem interesse, é só entrar em contato com a gente no distintivoblue@hotmail.com, que também é nosso MSN. E aí a gente conversa e faz uns testes pra ver como é que fica. E se rolar, rolou. Como está agora a nova formação da banda? Sou eu no vocal, Dieguinho no baixo, Rony Lima na guitarra e Sam na bateria. Essa é a nova formação, né? Nova formação. Esse show vai ser uma nova reestreia da banda aí. Isso, pra mostrar os músicos novos pra galera. Exato. Né? Não só os músicos, não só metade da banda mudou, como mais da metade do repertório também mudou. Ah, isso é interessante. É uma característica, né, que a gente sempre quis, tentou manter, essa de não repetir repertório. A gente nunca fez, a gente fez poucos shows, mas nenhum foi igual ao outro. A gente sempre mudou. Pelo menos 40% do repertório a gente mudou aí de um show pro outro. E dessa vez vai ser por volta de 70% do repertório vai ser diferente. E a tendência é ir mudando cada vez mais, porque a gente tenta não ficar na mesmice. Beleza, então o show tá confirmado dia 9 de julho, às 23 horas no Apogeu. Ingressos antecipados e reserva de mesas nesse e-mail que eu falei, distintivoblue@hotmail.com. E aí, duas semanas depois, aliás, aí a gente volta, vai no Viela Sebo Café, dia 23, uma sexta-feira, que a gente vai inaugurar um novo projeto que a gente tem lá. E aí, nessa época a gente já dá mais detalhes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse novo projeto. Então, dia 9 de julho, no Apogeu, às 11 horas, uma sexta-feira. Uma sexta-feira, exato. Beleza, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse novo processo, esse novo projeto aí que vocês vão fazer parceria aí com o Viela Sebo Café, né? Tranquilo. Vamos curtir a música nova do Iron Maiden aqui. Enquanto isso, você liga 3421-1507, interaja, participe aqui com o Som da Tribo ou mande seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo. A sua parada obrigatória. Thank you.

Anima Pop, essência dos povos. Venha fazer uma viagem pelo mundo, conhecendo um pouco das diversas culturas pela linguagem da moda e da decoração. Revele sua ânima, vestindo sua casa e decorando seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 3421-3629. Anima Pop, coleção outono-inverno 2010. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Agora são 8 horas e 8 minutos, rolando o Som da Tribo via 96FM e conquista.net. Sondatribo.com e conquistawebradio.com.br. A galera que dá aquele up é o Som da Tribo. E você pode ir ligando e participando aqui do Som da Tribo. 3421-1507. O que tá valendo pra galera aí, Plácido? Tá valendo uma camiseta Simple Red, tour de despedida, oferta de CCAA. Ou você se garante ou a língua derruba você. Beleza! Você também pode ligar e participar aqui do Som da Tribo. Som da Tribo é um programa independente que precisa de parcerias para sobreviver no capitalismo selvagem da mídia de Vitória da Conquista. E tem as empresas que apoiam o Som da Tribo. A Metrópole Team, moda pra galera. A Team fica ali na rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Horário especial da Metrópole Team amanhã, hein? Aberto das 9 da manhã às 2 da tarde. Amanhã, Metrópole Team aberta ali na rua Ernesto Dantas. Até as 2 da tarde. CCAA ou você se garante ou a língua derruba você? Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Inverno 2010 na Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, Candeias. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, comprovadamente o melhor. Da quinta série ao pré-vestibular, matrículas abertas, novas turmas agora em julho. É só ligar 3422-7000. Tem Colégio Opção no centro e Colégio Opção no Candeias. Espaço X, hein? Presente aqui. Amanhã também horário especial do Espaço X, hein? Horário especial. Aberto das 9 da manhã às 2 da tarde. Horário especial amanhã. Você fazer suas compras juninas aí no Espaço X. Vai estar aberto das 9 da manhã às 2 da tarde. Som local. O som da tribo. Ó, no som local hoje você vai curtir a música novíssima da banda Garboso e também a banda Três Pontos. Então vamos curtir o lançamento hoje aqui da banda Garboso aqui no som local do Som da Tribo. Som local. Som local. Local. Local. tribo. Atração local. O som da tribo. Aí no som local hoje você curtiu 3 pontos, Start Again e também Garboso Asfixia aqui no som da tribo. Manda um abraço aí pra galera que está curtindo o som da tribo. O Aldo Pereira, Josiane, Geórgia, Ana Júlia e a Ana e Anderson, loteamento Bateias. Também a Bia Guzmão, Biazinha, mandou um torpedo aqui, quer ouvir Los Hermanos. Tá mandando beijos para toda a galera do som da tribo. E o Eduardo da TV Local está falando sobre o projeto de gravação do DVD para todas as bandas que se interessarem em gravar seus DVDs aí com a TV Local, é só mandar e-mail para eduardo@tvlocal.com.br. Aí se você quer mandar o seu recado também, quer pedir o seu som, é só ligar 3421-1507 e mantenha o contato, ou então mande seu torpedo 8831-9050. Tem o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com, nosso moderador está lá esperando você entrar em contato. sondatribo@hotmail.com, entre em contato com a galera. Tem o nosso Twitter também, twitter.com/sondatribo. São os canais para você entrar em contato aí com o Som da Tribo. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Livro Como Se Não Houvesse Amanhã, homenagem à Legião. No ano em que Renato Russo completaria 50 anos de idade, nada mais natural que as homenagens começassem a pipocar. Uma delas é essa coletânea, que tem 20 contos inspirados na música da Legião Urbana e reunidos pelo escritor Henrique Rodrigues. Autores que nasceram em sua maioria nos anos 70, mas com extensão para alguns dos anos 60 e 80, escolheram suas canções favoritas do grupo brasiliense. Os temas se repetem, muitos contos tratam de relacionamentos, outros até envolvem uma certa dose de crítica social ou política. As canções, de uma maneira ou outra, sempre acabam sendo inseridas nos contos. Algumas vezes aparecem como trechos de letras, outras como versos no meio dos textos, e ainda em algumas delas se aproximam somente da temática, e ainda assim de maneira delicada. O livro tem bom equilíbrio, com bom potencial para agradar tanto aos fãs do grupo como a quem nunca deu muita bola para a banda símbolo do rock brasileiro. O livro é de autoria de Henrique Rodrigues e é da editora Record. Novo álbum de Ozzy disponível para audição. Os fãs de Ozzy Osbourne já podem ouvir as músicas que compõem o novo álbum de estúdio do cantor, Scream, na íntegra, através da internet. As novas músicas foram disponibilizadas para audição através do perfil oficial de Ozzy no MySpace. O álbum Scream será lançado oficialmente no próximo dia 22 de junho pela Epic Records. O álbum trará 11 faixas na edição padrão, além de um bônus na edição japonesa, Jump the Moon, e uma faixa extra para a versão digital, One More Time. Para ouvir as músicas, acesse o endereço myspace.com/OzzyOsbourne. Scorpions marca show extra para São Paulo na turnê de despedida. O Scorpions divulgou através da agenda no site oficial que fará um show extra em São Paulo. Inicialmente a banda tinha agendado apenas uma apresentação na capital paulista, marcada para o dia 19 de setembro. O show extra será realizado no dia 18 e dará início à nova turnê pelo Brasil. Segundo a agenda do grupo, as duas apresentações na capital paulista serão no palco da casa de show Credit Card Hall. O Scorpions também se apresentará em Brasília, em São Luís, nos dias 22 e 24 de setembro. A banda está em turnê mundial, divulgando o álbum Sting in the Tail e se despedindo dos fãs, já que essa será a última excursão mundial. Beleza, liquidação para a reforma, 30, 70% de desconto até o dia 22 de junho. Letras e Prosa, hein? Rua Siqueira Campos, 350, bairro Recreio. A liquidação Letras e Prosa até o dia 22 de junho. E a Internauta Serviços agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com a Siqueira Campos, em frente à Pastelanche. É fácil, fácil. Internauta Serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet banda larga e muito mais. Internauta Serviços, ali na Avenida Otávio Santos, esquina com Siqueira Campos. Algum recado aí da galera que está ligada aí no Som da Tribo? Mandar um abraço aqui para Maurício do Santa Helena, que quer ouvir Foo Fighters. Beleza! O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Thank you. som da tribo. Som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Black inside, it's your decision. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Agora são 8h32, você curtiu Alice in Chains, Your Decision, antes Serge Duncan, Jared, aqui no Som da Tribo. Plácido, o que tá valendo aí pra galera? Tá valendo uma camiseta do Simple Red, tudo de despedida, oferta do CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Pois é, ó, deu o e-mail errado aqui de Eduardo da TV Local, eduardo@tvlocal.com.br, eduardo@tvlocal.com.br, se você quer... É, participar aí do projeto da TV Local, que vai disponibilizar um DVD, a gravação de um DVD para sua banda, principalmente bandas alternativas que queiram participar desse evento. Então é só mandar e-mail aí, eduardo@tvlocal.com.br. Abraço aí para Gessé do bairro Candeias, tá ouvindo o Som da Tribo via iconquista.net. Aí se você quer mandar o seu e-mail também, sondatribo@hotmail.com. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouco, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Joab Paiva, voz e violão, pop e MPB. O Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, 350, Recreio. 1º de julho, quinta-feira, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, abertura do projeto Noites Fora do Eixo, com a banda Perigolino Babilac e a exposição fotográfica da história do novo rock de conquista desde o início da década, clicadas por Edna Nolasco, ingressos no local. Dia 9 de julho, às sexta-feira, às 10 da noite, no Apogeu, tem o show da Distintivo Blue, nova formação, novo repertório, ingressos e mesas antecipadas, distintivoblue@hotmail.com. 10 de julho, sábado, no Floresta, às 7 da noite, tributo a Jeremias Metal, com 5 bandas, aguardem. Dia 17 de julho, no Apogeu, Kessley Banda, não percam. Dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem o Rock em Tatu, com as bandas Paralipse, Alta Voltagem, Sea Rock, Zastras Band, ingressos R$ 7,00, à venda na loja Zastras, Alameda Lima Guerra, Centro. E vem aí, de 20 a 22 de agosto, no Shopping Conquista Sul, segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Já está vendo o CD da Ladrões de Vinil, Demo, e Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu na Letras e Prosa. Acesse aí a nova mídia alternativa da cidade, da internet, www.sondatribo.com, uma extensão do programa na net, com notícias, informações, cena alternativas, dicas, um coletivo alternativo na internet. Acesse aí. sondatribo.com e conquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, blogdjdavi.com e conquistaradioweb.com.br. Plácido, agora vamos falar aí do... reforçar aí o show que vai rolar dia 9 de julho no Apogeu, né? Exato. Ingressos? Ingressos individuais, R$ 5,00. Mesas? Mesas, R$ 30,00, a mesa de quatro lugares e R$ 50,00 a única mesa de 8 lugares que tem no local. Então vamos repetir aí os valores. Ingressos individuais. Ingressos individuais, R$ 5,00 na portaria, ou quem quiser antecipado é só enviar, pedir pelo e-mail distintivoblue@hotmail.com. As mesas com 4 lugares, só temos 19 mesas, R$ 30,00, e a única mesa com 8 lugares, R$ 50,00. Também por esse e-mail, quem quiser comprar antecipada. E qual é o novo projeto aí que vocês irão participar aí? Exato. Além desse show no Apogeu, 2 semanas depois a gente vai dar início a um novo projeto no Viela Sebo Café. A gente vai fazer uma temporada até outubro de 2 shows por mês, em semanas alternadas. E a gente vai dar início no dia 23 de julho, que é uma sexta-feira. Aí os outros shows vão ser sempre às quartas-feiras, para quem tá aí reclama que não tem o que fazer na cidade, na mídia alternativa e tal, quem não tem um show alternativo para ir durante a semana, aí é uma boa opção. Esse projeto será sempre nas quartas? Sempre às quartas-feiras. Só a inauguração que vai ser numa sexta, que é o dia 23. Dia 23, vocês já, depois desse show do Apogeu, vocês já vão fazer o lançamento desse projeto. Já tem nome o projeto? Ainda não, a gente aceita sugestões. Então sempre às quartas, né? Isso, quartas-feiras. Vocês que vão dar o pontapé inicial numa sexta-feira, dia 23. Na sexta-feira, dia 23, 2 semanas depois do show do Apogeu. E lembrando que esse show do Apogeu vai ser no mesmo dia do show do Conexão Vivo, lá na Praça Barão do Rio Branco. E a gente vai começar mais ou menos no mesmo horário que lá vai terminar. Vai terminar. Então quem estiver lá na praça vai ser um show de graça. É, como você falou, Gil, acho que vai vir aí falar. Aí eu acho já... que nessas alturas não tem mais não. Aí quem tiver nesse show aí da praça tá convidado depois, quando acabar, subir lá pro Apogeu, que Thales já vai estar tocando, e 11 horas, meia-noite, a gente já começa o blues aí pra galera. No dia 9, além da distintivo, Thales vai Thales fazer Dourado a abertura, né? Vai fazer a abertura. Thales é vocalista da Tombstone. E faz uma linha assim parecida com o som de vocês. É, parecida. Né? Ele leva um pouco mais pro country também, mas bebe da mesma fonte da gente aí. Beleza. Daqui a pouco a gente volta aí com mais informações aí sobre a cena alternativa da cidade. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h45, você curtiu o pouco que sobrou, Los Hermanos, que nossa ouvinte aí, Bia Guzmão, pediu, ouviu. E antes, o que é que ouvimos aí, Plácido? Eu não sei, não. A distintivo Blue, Luar do Pontal. Avisar pra galera aí que tá rolando a liquidação da Letras e Prosa, hein? A liquidação para a reforma, 30, 70% de desconto até o dia 22 de junho. Então, até terça-feira, a liquidação da Letras e Prosa aí pra você aproveitar aí. E informar também que Internauta Serviços agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos, em frente à Pastelanches. Internauta Serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recarga de cartuchos, formatação, digitalização, internet banda larga e muito mais. Tá valendo o que aí pra galera, Plácido? Tá valendo uma camiseta do Simple Red Tour de despedida, oferta de CCAA. Ou você se garante ou a língua derruba você. Então é fácil, é só ligar 3421-1507. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. YouTube terá prejuízo de 250 milhões de reais por cancelamento dos shows da turnê 360 graus. Estão saindo caros os shows que o YouTube cancelou após o acidente com Bono. A conta está perto de bater a casa dos 250 milhões de reais, de acordo com o jornal The Sun. Bono e companhia tem seguro para a turnê 360 graus, mas ainda assim perderá dinheiro enquanto a excursão estiver parada. O empresário da banda, Paul McGuinness, disse que a manutenção da turnê custa mais de R$1 milhão por dia, a banda tocando ou não. No jornal, no total, o U2 já cancelou 16 apresentações pelo mundo todo. Bono foi submetido a uma cirurgia de urgência nas costas, no hospital de Munique, na Alemanha, em maio, após um acidente enquanto ensaiava os shows da turnê que preparava. Bono sofreu com a compressão severa do nervo ciático. Sobre a base da IMR, imagem de ressonância magnética, demos conta de que havia um sério rompimento do ligamento e uma hérnia de disco, explicou o Dr. Miller Wolfhart na nota divulgada na página do YouTube. A cirurgia era o único meio para a remoção total do problema e para evitar mais paralisias, completa a nota. Bono recebeu alta depois de 4 dias internado. Apesar disso, a banda adiou a turnê pelos Estados Unidos e Canadá e ainda não tem data para voltar aos palcos. Pixies, Dave Matthews Band, Linkin Park, Kings of Leon e Incubus são confirmados em festival brasileiro. A primeira edição do festival SWU Music and Arts, que havia sido anunciado como a versão brasileira do Woodstock, foi anunciada durante entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 16, em São Paulo. O evento será realizado em 9, 10 e 11 de outubro na Fazenda Maeda, em Itu, a cerca de 70 quilômetros de São Paulo. Dentre os 60 shows que serão realizados, 4 foram confirmados: Pixies, Incubus, Dave Matthews Band, Kings of Leon e Linkin Park. Os 3 últimos serão headliners do evento. O restante dos artistas internacionais e nacionais serão revelados em breve, mas os fãs de Pearl Jam já podem perder as esperanças. A banda, que cedeu uma música para a propaganda do evento, não poderá ir ao país devido ao casamento do vocalista Ed Vedder na mesma época. A expectativa é que 200 mil pessoas passem pelo evento, segundo informou o publicitário Eduardo Fischer, organizador do festival. O Rapa lança CD e DVD ao vivo gravado na favela da Rocinha. Já está disponível nas lojas o novo trabalho ao vivo da banda carioca O Rapa, lançado pela Warner em formato CD e DVD. Ao vivo, traz registrado um show realizado pela banda no dia 23 de agosto do ano passado, em um local um tanto quanto inusitado, uma garagem de ônibus na Rocinha, a maior favela do Brasil. Ao vivo, chega às lojas em DVD, CD duplo e também em 2 volumes em CD simples. O show foi registrado em 8 câmeras de alta definição e traz 24 músicas. Beleza, vá ligando pra cá, última chance aí pra você participar e concorrer à camiseta do Simple Red, oferta aí do CCAA. 3421-1507, se quiser mandar torpedo também tá valendo. 8831-9050. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Europe, The Final Countdown e Asian. dois clássicos aí que tem, assim, muito a ver com o rock progressivo, a mistura de hard rock e muito excesso de teclados. Confira aí. Clássicos da Tribo. O som da Tribo. We'll be right back. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Pontualmente 9 horas você curtiu no Clássicos da Tribo Oasia. Only Time Will Tell. Antes Europe, The Final Countdown. Aqui no Som da Tribo, você que ligou, você que participou. É, o Devald agora vai falar quem foi o ganhador, isso no microfone, viu, Devald Andrade? Beleza. Manda aí. O ganhador foi Nivaldo Amaral Silva, do Bairro Brasil. Final do telefone, 6943. Então, repetindo aí, quem ganhou a camiseta do Simple Red, oferta Nivaldo, aí do CCAA, foi quem? Nivaldo Amaral Silva. Então, Nivaldo, retirar sua camiseta na Letras e Prosa a partir de terça-feira à tarde, devidamente documentado. Beleza? Ó, agradecer aqui os patrocinadores do Som da Tribo, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. O Espaço X, presente aqui, Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Anima Pop, vista sua casa, decore seu corpo, CCAA. Ou você se garante, ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera, Team. Obrigado aí a todos que mandaram e-mails, torpedos, ligaram, enfim, participaram, direto ou indiretamente, do Som da Tribo. Agradecer aqui a Devald Andrade e Plácido Mendes, que participaram hoje aqui do Som da Tribo. E aí, foi bom pra você, Devald? É sempre bom fazer o Som da Tribo, Miguel. E pra você, Plácido? Não vou falar, foi ótimo. Foi ótimo, foi muito bom. Valeu, galera. Até a semana que vem, o Som da Tribo aqui a partir das 7 da noite. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda e desencana que a vida engana. Tchau, tchau. O Som da Tribo. A sua parada obrigatória.